E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre Dandara. Bom, na verdade esse episódio é um corte de uma live que eu tô começando a fazer lá na Twitch. Então já me segue lá, é Bruno Floriano 3, é só seguir lá, o link tá na descrição. Ou pode seguir por twitch.tv/BrunoFloriano3, que eu tô começando a fazer um pouquinho mais de lives lá, às vezes jogando. Às vezes fazendo algum conteúdo sobre ciência e tecnologia, como a gente faz aqui. Então segue lá para você se manter atualizado com o que eu estou fazendo. Ainda não tem uma regularidade definida sobre quando que sai cada lives, mas geralmente eu pretendo fazer nos horários ali de 6 horas da tarde, mais ou menos, 6h15, por aí. Então já me segue lá e vamos para o vídeo que veio de uma live que eu estava jogando o jogo Dandara e aproveitei para contar um pouco da história sobre quem é a Dandara. Então, segue aí pro vídeo. E aí, galera? E aí, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal da Twitch, né? O que eu vou chamar de o Lab 60 Hz. Bom, em homenagem, obviamente, ao meu projeto de divulgação científica lá no YouTube, o Ciência 60 Hz, também tem podcast, o 60 Hz Podcast. Então vamos ver como é que vai funcionar o Lab 60 Hz, né? O Laboratório 60 Hz, para a gente criar aqui uma comunidade de um laboratório de gente maneira, que a gente joga um joguinho, fala sobre ciência, sobre tecnologia. E vamos ver se isso dá certo, né? Acho que a Twitch tem bastante relevância, né? Um espaço que está crescendo aí bastante. E acho que o YouTube é bom para fazer coisas mais pontuais, assim, mas acho que a Twitch é ótima para dar uma descontraída. Então vamos ver se vai dar certo. Não, beleza, tá de boa. Então, gente, é isso. A gente vai jogar aqui Dandara. Para quem não conhece, Dandara é um jogo brasileiro. No estilo Metroidvania. Metroidvania é um estilo onde que foi inspirado no, nos jogos de Metroid e Castlevania, lá na época do Super Nintendo e tal, onde basicamente você vai desbravando o mapa, que o jogo inteiro é uma fase só, né? E aí você vai desbravando o mapa, tem regiões nesse mapa e às vezes você tem que ficar indo e voltando para pegar novas habilidades que vão te possibilitar chegar em novas regiões, né, do mapa. Então, eu joguei poucos Metroidvanias, mas eu joguei inicialmente esse aqui, parece bastante bacana. Mas antes, eu acho que é muito curioso a gente poder trazer algumas informações um pouco mais sobre a tal Dandara, né? O jogo, como falei, é brasileiro, então ele segue uma mitologia mais ou menos baseada em coisas, elementos do Brasil, né? E o nome Dandara não é à toa. Vamos dar uma olhada o que que é esse Dandara. O site da Fundação Palmares falando sobre quem foi a Dandara, né? Personalidades negras, Dandara. Guerreiro do período colonial do Brasil, Dandara foi esposa de Zumbi, líder daquele que foi o maior quilombo das Américas, que foi o Quilombo dos Palmares. Então ela era a mulher, a esposa do Zumbi de Palmares, a Dandara. Com ele, Dandara teve três filhos: Motumbo, Armódio e Aristogiton. Ok. Valente, ela foi uma das lideranças femininas negras que lutou contra o sistema escravocrata do século XVII e auxiliou Zumbi quanto às estratégias e planos de ataque e defesa do quilombo. Não há registros do local onde ela nasceu, tampouco de sua ascendência africana. Relatos e lendas levam a crer que nasceu no Brasil e se estabeleceu no Quilombo dos Palmares enquanto criança. Ela foi uma das provas reais de que a mulher não é um sexo frágil. Além dos serviços domésticos, plantava, trabalhava na produção de farinha de mandioca, caçava e lutava capoeira, além de empunhar armas e liderar falanges femininas do Exército Negro Palmarino, que era do Quilombo dos Palmares. Sempre perseguindo o ideal de liberdade, Dandara não tinha limites quando o que estava em jogo era a segurança do quilombo e a eliminação do inimigo. Ela defendia que a paz em troca das terras do Vale do Cacau, que era a proposta do governo português, seria um passo para a destruição da República de Palmares e a volta à escravidão. Suicidou-se depois de presa em 6 de fevereiro de 1694 para não voltar na condição de escravizada. Então, é uma liderança, né? Uma liderança da história do país, uma liderança feminina, uma liderança negra. Então, é muito bacana que eles se inspiraram nessa figura para fazer esse jogo, porque se tem uma coisa que a gente falta aqui no Brasil são lendas, histórias de mitos que realmente podem ser lembrados e deveriam ser lembrados, né? Mitos como a Dandara, que realmente lutaram por um ideal, então acho que é bastante interessante. Eu tenho aqui também uma reportagem na UOL sobre o mês da consciência negra que fala sobre a Dandara, né? Muito mais que a esposa do zumbi, né? A gente acaba conhecendo o zumbi um pouco mais das histórias, mas a Dandara teve um papel crucial e ela não era só a esposa do zumbi. Então aqui tem a pesquisadora, a Lígia Ferreira, falando sobre isso. Ela é diretora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFAL, Universidade Federal de Alagoas. E ela questiona por que de ela ser lembrada apenas como a esposa do zumbi, né? Aqui, um dos fatores que estão sendo revisitados em relação à história da Dandara é que ela era um excelente estrategista, capoeirista e defensora das lutas negras. Eu vou deixar esses dois links aqui lá no chat da Twitch para vocês darem uma olhada. Eu acho que foi, espero que tenha ido, acho que foi. E essa do Palmares e essa notícia da UOL para vocês lerem com calma sobre quem foi a Dandara e conhecer um pouquinho mais da história dessa liderança feminina e negra na história do Brasil. Então, muito maneiro. Queria poder dar uma olhada aqui sobre o jogo. Aqui, segundo a Wikipédia, os produtores do jogo foram o João Brandt e o Lucas Matos, da Longhat House, é o nome da desenvolvedora. Tem nessas plataformas aqui, se você quiser jogar também, Android, iOS, Linux, Mac, Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Foi lançado então há um pouco mais de 3 anos. E tá aqui falando mais ou menos sobre justamente o jogo, né? As notas do Metacritic ali entre 70% e 80%. E acredito que tem uma entrevista também deles lá no site do The Enemy, né? O portal que fala sobre jogos. Então, muito maneiro. E vamos dar uma olhada no jogo porque realmente tá muito bacana. Bom, acho que é isso. Acho que deu pra dar uma distraída maneira aqui. Efetivamente fazer mais lives assim, né? Principalmente não só lives de jogos, mas lives de outras coisas mesmo. Só falando aqui de boas. Fazendo outras análises, né? A gente tá... Tô aqui com esse projeto de divulgação científica, então é uma das coisas bacanas de se fazer. Falar sobre esses assuntos que eu curto, então... Quem sabe mais lives aí a caminho sobre outros temas e podem esperar por isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima live. Quem sabe fica de olho lá nos meus perfis, principalmente o Instagram do 60Hz, que é 60Hz Ciência. E lá a gente já vai avisar para mais lives. Então beleza, galera? Valeu pelo apoio aí, por seguir até aqui, e é nóis. Valeu!